dia, Jabuticabal. Você está ouvindo uma das emissoras da Rede Aparecida de Rádio, que diariamente divulga para todo o Brasil a mensagem do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Entre em sintonia com a nossa programação, que oferece formação cristã, informação com credibilidade, entretenimento sadio e boa música. Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Você está sintonizado na ZYK509, Rádio Vida Nova AM, Jaboticabal, São Paulo. Operando na frequência de 1210 kHz. Uma emissora a serviço da evangelização, da justiça e da paz. Rádio Vida Nova. Começa agora, mais um show de alegria, show de sucesso, está no ar, show da manhã. Amanhã mais feliz, você tem aqui, bom dia, show da manhã, é bom demais, show da manhã, amanhã mais feliz, você tem aqui. Show da manhã, você ouve. Show da manhã. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommé Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois. 509 1210 kHz 24 horas no ar. Rádio Vida Nova. Cinco segundos. Rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. ZYK 509, Rádio Vida Nova M de Jaboticabal, Estado de São Paulo. Uma emissora da Fundação Nossa Senhora do Carmo. Estúdios e escritórios na Rua Rui Barbosa, 546, quarto andar. Sede Social Diocesana. Parque de transmissores instalados no bairro da Estiva. Operando em 10 mil watts de potência. Rádio Vida Nova, a emissora da família.